andresedesmoral.com.br. Sexta-feira ela pedia iFood e quem entregava era sempre o mesmo cara. Eu não estranhava até ver ela na garupa dele. E essa rampeira quis ficar com esse cara. Agora eu não abro esse aplicativo por nada. Agora eu tô aqui com fome sem namorada. Quem leva chifre é nós. Música dos meus parceiros Adriel, PV Compositor, Pedro Padilha. Alô Almeida, simbora meu filho. Essa rampeira quis ficar com esse cara. Agora eu não abro esse aplicativo por nada. Agora eu tô aqui com fome sem namorada. Quem leva chifre é nós.